Plutão, de Poesias Infantis, de Olavo Bilac. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Arione. Plutão, de Olavo Bilac. Negro, com os olhos em brasa, bom, fiel e brincalhão, era a alegria da casa, o corajoso Plutão. Fortíssimo, ágil no salto, era o terror dos caminhos, e duas vezes mais alto do que seu dono Carlinhos. Jamais a casa chegara, nem a sombra de um ladrão, pois fazia medo a cara do destemido Plutão. Dormia durante o dia, mas quando a noite chegava, junto à porta se estendia, montando guarda ficava. Porém Carlinhos rolando, com ele as tantas no chão, nunca saía chorando, mordido pelo Plutão. Plutão velava-lhe o sono, seguia-o quando acordado, e o seu pequenino dono era todo o seu cuidado. Um dia caiu doente, Carlinhos, junto ao colchão, vivia constantemente, triste e abatido, o Plutão. Vieram muitos doutores, em vão. Toda a casa aflita, era uma casa de dores, era uma casa maldita. Morreu Carlinhos, a um canto, gania e ladrava o cão, e tinha os olhos em pranto, como um homem, o Plutão. Depois seguiu um menino, seguiu calado e sério. Quis ter o mesmo destino, não saiu do cemitério. Foram um dia à procura dele, e esticado no chão, junto de uma sepultura, acharam morto Plutão. Fim do poema.